O nosso tema dessa tarde, então, é como me conectar a você. Até o termo é moderno, né? Conexão. Porque nós vivemos numa era tecnológica. Nós passamos de uma outra era para esses anos 2000 tão falados, onde a questão mental ela é muito forte. E é por isso que se desenvolveu tanto a tecnologia nessas últimas décadas. Então, hoje, com todo esse avanço, com toda essa aparelhagem que a gente tem, é fácil a gente se conectar de forma mecânica com alguém. Nós pegamos qualquer tipo de aparelho que nós temos e nós buscamos quem a gente está procurando. Entramos em contato com qualquer pessoa. Isso tem as suas vantagens, mas acaba, talvez através do uso que a gente vai tendo, nos trazendo algumas desvantagens que a gente vai tentar entender. Nessa questão tecnológica, se a gente for pensar na metade do século XIX, quando surgiu o telefone, que foi um grande avanço, o telefone foi trazido para o Brasil, apresentado para o imperador, que era Dom Pedro II na época, e ele se surpreendeu com aquele aparelho, que era um pedestal, com um fone do ouvido. Um fone não, né? Um negócio para botar no ouvido. E aquilo falava. Ele conseguiu fazer contato com alguém que ele conhecia, que estava muito distante dali. Então, sendo uma pessoa conhecida, e ele travando uma conversa, ele compreendeu que realmente aquilo ali funcionava, que era viável. Mas ele não entendia como que aquilo acontecia. Que tu, através de pulsos eletromagnéticos, tu conseguia ouvir a voz de uma pessoa que estava tão longe de ti, através de um fio. Então era uma surpresa na metade do século passado. Século passado, não, século XVIII, XIX. E depois dali, o desenvolvimento, se a gente for pesquisar, foi muito maior. Nós vimos depois, no século seguinte, um outro fenômeno que aconteceu, só que foi um fenômeno social, que foi o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. E as cidades cresceram. E a gente percebeu, principalmente nas últimas décadas, que quem mora em cidades maiores está cercado de muita gente. Porém, vive uma situação quase de isolamento, às vezes. Uma situação de solidão. A gente mora num prédio com mais 100 pessoas, 200, e a gente não se conhece. Às vezes a gente acaba conhecendo o vizinho por causa do barulho que ele faz, então a gente vai tentar descobrir quem é aquela pessoa. Mas a gente não se conhece como companheiro, como amigo, como alguém solidário que possa prestar um auxílio. Então a gente está se isolando. E dentro da questão tecnológica, como nós temos tudo ao nosso alcance, a gente não precisa nem sair de casa mais para ter as coisas hoje. A gente digita e solicita. A gente vai ficando no nosso mundinho particular. Então é um fenômeno que tem acontecido, que a gente está percebendo. E através dessa evolução toda, nos últimos anos também, surgiu a facilidade, que é o celular, que mais fácil do que aquele telefone lá por fio, que a gente ainda não entendia como é que a coisa chegava de uma ponta a outra, é um aparelho que não tem nem fio. E que através dele a gente não só se comunica, como a gente se vê. A gente vê a outra pessoa e não é estática, ela está se movendo. Então isso nos dá um conforto, isso nos dá uma tranquilidade, porque nós vivemos num momento de tanto medo, de tanta insegurança, que quando a gente consegue saber que tal pessoa está bem, a gente se sente tranquilo. Então é uma paz e uma tranquilidade que às vezes pode ser ilusória. Porque se a gente não consegue estabelecer esse contato, a gente se preocupa e a gente pensa sempre que algo de ruim aconteceu. Liga, não atende. Liga de novo, não atende. Nem liga mais, já vai atrás. Não é o que acontece com nós hoje. Nós vivemos a era do medo. Mas que nós mesmos estamos fomentando ela por causa desse tipo de ação. Porque uma vez não tinha isso. E como é que funcionava? Como é que a gente se relacionava? De uma forma um pouco mais saudável. Então, para a gente ir pensando que a tecnologia, ela nos traz muita coisa boa, mas a gente tem que usar ela de forma correta. A própria internet, tudo que a gente precisa saber, a gente vai lá e acessa. Só que vem todo tipo de informação. Qual informação que eu vou consumir daquelas ali? Qual que eu vou aceitar? Provavelmente aquela que eu quero. Eu recebo várias. Mas eu vou me guiar. Se eu não tiver uma postura muito crítica, talvez eu aceite uma mentira como sendo uma verdade. E a partir daí, eu vá conduzindo algumas questões. Então é interessante a gente se abastecer de informações para poder fazer um julgamento interno do que é verdade, do que não é verdade, do que é necessário e do que não é necessário. Dentro dos nossos relacionamentos e a questão dessa questão tecnológica, nós nos utilizamos dessas ferramentas todos os dias. É provável que todos nós façamos isso. Mas ela é fundamental quando essa pessoa não está perto de nós, essa pessoa está bem distante. Então a gente se utiliza disso para manter um vínculo, manter o contato. Mas e quando essa pessoa, ela está tão perto de nós e a gente continua utilizando esse mesmo meio? A gente está criando um muro invisível no nosso relacionamento e a gente está conversando através apenas de um aparelho. Tinha uma piada que surgiu um tempo atrás, já é um tempo atrás, porque já está quase defasada, que era um jovem no quarto dele, no computador, e ele recebe por mensagem, na caixa postal dele, a mãe dele chamando ele para almoçar, que estava ali na cozinha. Dentro da mesma casa, eles não tinham um contato verbal. Era um exagero, mas que mostrava uma situação que existe. Então a gente, às vezes, com todo o conforto e tecnologia que a gente tem, a gente vai criando mundos isolados. E a gente vai se afastando um do outro. Aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala de lei de sociedade, da necessidade que nós temos de conviver uns com os outros. Mas conviver assim, próximos, a gente se olhando, a gente falando, a gente se tocando. Porque é através desses contatos que a gente aprende. Porque a gente não sabe tudo, a gente sabe muito pouco. O outro também não sabe tudo, mas ele talvez saiba alguma coisa que eu não sei. E através da convivência a gente vai trocando experiência. A gente vai ampliando um pouco a nossa percepção. Não é para a gente deixar de lado a tecnologia, porque ela também nos abastece. Mas a gente não pode ter só uma coisa, a gente não pode perder a outra, que é tão importante. É por isso que a gente vê, às vezes, nos relacionamentos mais modernos, uma distância e uma falta de tolerância. Porque é muito mais fácil eu me conectar com alguém através do aparelho. Eu boto alguma coisa ali, escrevo alguma coisa. A pessoa escreve outra. Se eu não gostei, eu posso até xingar ela por ali, né? Eu posso apertar o botão e desligar. Eu posso tirar ela. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas é diferente do relacionamento. do convívio diário, que faz com que eu aprenda, a aceitar o que, o outro está me trazendo de opinião diferente da minha. Então, por isso que a gente pergunta, como me conectar a você? Porque conectar é união, proximidade, vínculo. Então, como é que a gente se conecta com as outras pessoas? Porque nós temos essa necessidade, não a conexão pelo aparelho, a conexão pessoal. Como que a gente faz isso? Qual é a necessidade dessa conexão? Será que é ele que precisa de mim? Porque a gente sempre pensa isso, né? Numa questão. Mas eu tento e a pessoa não me aceita, não me deixa, não me ouve. Vai ser sempre assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar disposto a querer. Talvez, dentro dessa disposição, o outro, em algum momento, perceba e a gente consiga essa conexão, essa união, esse vínculo, fortalecer ele. E através disso a gente vai se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo. Então as ferramentas, elas são úteis, são necessárias, são boas, mas elas não podem substituir o nosso vínculo físico, o nosso vínculo sentimental. O que é melhor do que uma roda de debate para a gente aprender, né? A gente pode simplesmente hoje até para estudar, né? Tu estuda em casa, através de aulas pelo computador. Mas será que é melhor do que tu estar lá presente, na sala, com colegas, onde tu pode não apenas ouvir, ver as situações? Então a nossa conexão, essa nossa necessidade, ela tem que partir de nós. A gente não pode esperar que as coisas venham. Elas estão vindo, mas talvez tudo aquilo que está vindo não seja tudo que eu preciso. Eu tenho que aprender a separar e fazer escolhas do que eu quero, saber o que eu quero para ir na direção certa.